E o mundo tem sido pequeno demais pra nós, pra nós. E a vida tem dado conquista demais pra nós. E o mundo tem sido pequeno demais pra nós, pra nós. E a vida tem dado conquista demais pra nós. Pequeno demais pra tanto é que quando acabar não se remonta. Vida não é Lego, por isso eu corro igual Legolas. No meu compasso de tartaruga, lebre te vejo lá. Onde não importa seu hype, seu nickname, onde Judas morre antes, é o juízo final. E só agora cê quer começar de novo? E esses filhos que fizemos, quem vai criar? Olha como deixamos o mundo tudo explodindo, eu só querendo que ela dê pra mim. Esse mundo deixa a gente assim. E esse trono de rei do rap não vale nada. Enquanto morreu menor pra ser rei na quebrada. Tipo enquanto alguém foi escravo, nenhum de nós é livre. E dessa aí eu me livrei por pouco. Eu me levei pro topo onde poetas mentem. E é isso que os mantém. E o que mantém meu povo é cesta básica. No meu copo eu quero água limpa. Essa noite mais uma cesta trágica. Na minha roupa não quero sangue sujo. Essa noite mais uma cesta trágica. Na minha roupa não quero sangue sujo. E o mundo tem sido pequeno demais pra nós, pra nós. E a vida tem dado conquistas demais pra nós. E o mundo tem sido pequeno demais pra nós, pra nós. E a vida tem dado conquistas demais pra nós. Dizem que eu sou da nova Golden Era. Meu coração de Gold Era agora é de lata. Já me esqueci que nem Dory. Hoje procuro Dorothy pra me lembrar se ainda sei amar. Só quem tem coragem pro início sabe o peso que é parar. E só na hora que a canoa vira que você lembra que sabe nadar. E eu crio e destruo, prometo e não cumpro. Pareço e destoo, eu sujo e não limpo. Sou humano, escondo meus erros com meu capuz. Sou humano, e o último a sair apaga a luz. Eles brincaram de ser o dono da mata. E eu rezando pro Curupira existir. A lei do crime aí se fala que se mata. Em Esquimó eu tentei avisar pra ti. Eu superei isso tudo. Eu venci o fim, eu venci a morte. Eu superei isso tudo. Eu venci o fim, talvez eu tenha sorte. E descobri que ri melhor quem tá certo. Independente de quem riu primeiro ou riu depois. E o melhor sonho se sonha dois. E a melhor grana eu tô gastando a três. O tempo passa, eu quero mais ela de quatro. E quando não houver em súdito, seremos reis. O tempo passa, eu quero mais ela de quatro. Seremos reis e rainhas. E o mundo tem sido pequeno demais pra nós, pra nós. E a vida tem dado conquistas demais pra nós. Rapaziada, acabei de apostar. E o mundo tem sido pequeno aqui demais pra nós, pra nós. E a vida tem dado conquistas demais pra nós. Nem apostei aqui no lugar aqui no Rio, aqui bagulho de jockey. Irmão, ganhei, velho. Ganhei pouco dinheiro, mas ganhei, velho. Primeiro lugar, velho. Eu acertei o cavalo, velho. Pus 10 conto. Pus 10 conto. Saí com 47, entendeu? 49, 49 reais. É isso aí, rapaziada. Só contando aí pra vocês.